Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em discussão única, o projeto de lei 2.292 de 2013, que trata da organização e funcionamento das Centrais de Abastecimento do Estado, a CEASA. O texto do Poder Executivo foi criado a partir de indicação legislativa do deputado Luiz Martins, do PDT, do presidente da Casa, Paulo Melo, do PMDB, e dos membros das comissões de Defesa do Consumidor e de Agricultura, Pecuária e Política Rural Agrária e Pesqueira do Parlamento. Entre as principais regras propostas está o prazo de 15 anos, prorrogáveis por mais 15, de permissão de uso de boxes, lojas e demais espaços físicos da CEASA. Para Martins, isso trará segurança aos comerciantes. Então, estamos reconhecendo o direito desses trabalhadores, que tem trabalhador que investiu mais de 15 milhões. Então, não pode ter um TAC de 5 anos. E nós acompanhamos um projeto de lei do próprio Distrito Federal, que é idêntico. E outros estados também estão implantando. E tivemos a visibilidade do governador Sérgio Cabral mandar como mensagem do Executivo, tirando o vício de iniciativa. A definição do prazo de permanência dos comerciantes nos terrenos cedidos pelo governo do estado em Irajá e São Gonçalo vinha sendo alvo de polêmica há 20 anos, desde a aprovação da Lei Nacional das Licitações, que obrigou a licitação de terrenos públicos. A indicação legislativa que deu origem à proposta foi anunciada no dia 25 de abril, durante a audiência pública realizada por Martins, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, e pela Comissão de Agricultura. Reportagem Ronaldo Ribeiro.